Eu cheguei pra uma vizinha, aí eu tava subindo no elevador com ela, aí eu perguntei pra ela. Falei, moça, eu posso te fazer uma pergunta meio esquisita? Ela já me olhou meio esquisita, assim, meio estranho, né? Tipo, ah. Aí eu, seu apartamento também tem um monte de joaninha? Ela olhou pra mim, não, meu filho. Eu, ah, tá bom, é porque no meu tem muitas. Aí ela, que bom. Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e mais uma vez, ao meu lado, os meus grandes companheiros, os três mosqueteiros, Caio Corraine. Olá, personas! E Rafael. E aí, pessoal, tudo bem? A gente devia ter um grito tipo, um por todos e todos por um. É, ou hey ho, let's go. É. A gente tá hoje aqui pra falar sobre viagens. Eu acho que o que realmente inspira podcasts pelo mundo são histórias de viagens. É verdade. Porque viagem... Viagem é quando realmente você se dispõe à roubada, né? A viagem, ela tem total correlação com a roubada. Você abraça a desgraça, né? É, até porque, assim, se não tiver roubada, não é tão engraçado, assim. O legal é você ir lá, desafiar a roubada, e aí quando ela não acontece, fica, uau, foi muito bom, não era pra ter sido tão bom, foi muito bom. E quando ela acontece, aí você tem isso pra contar pras pessoas depois. Exato. Tanto que, em uma das minhas viagens pra Los Angeles, a história que eu mais conto é que eu tive que voltar pelo Chile do que justamente a viagem. E já que você contou da sua viagem para Los Angeles, eu queria falar de uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui semana passada. Foi sem querer. E foi o surgimento do Senhor Los Angeles. Eu tô realmente obcecado pelo Senhor Los Angeles, cara. E principalmente pela camiseta do Senhor Los Angeles, que tem lá em mitoucamisetas.com.br/gugacast. É, ficou demais mesmo. O jogo de hoje, seja lá ele qual for, que o Rafael falou que ele ia trazer um jogo, o jogo de hoje é um oferecimento da camiseta do Senhor Los Angeles, que você pode comprar agora, mitoucamisetas.com.br/gugacast, beleza? Beleza. Rafael, chama a vinheta. Agora, Caio, por favor, a vinheta do jogo preferido da galera, 7 cliques para as estrelas. Sete cliques... para as estrelas. Yes. Sou eu que vou jogar? É. Eu acho que eu nunca joguei. Não, teve uma vez que a gente jogou os dois, né? Que a gente fez um desafio, mas beleza. Então, como a gente teve o oferecimento aí, o gentil oferecimento do Senhor Los Angeles e sua camiseta, eu preparei um desafio aqui pra você. E acho que ele é importante, porque ele traz essa sensação, né, gostosa de viagem. Uhum. E traz também a nostalgia dos velhos tempos em que grandes dançarinos cantavam na televisão. Portanto, o seu desafio é fazer 7 cliques partindo de Los Angeles e indo até Trio Los Angeles. Caralho! Parabéns, Rafael. Parabéns. Obrigado. Ok. Então, vamos colocar aqui as regras para quem estiver chegando agora saber. 7 cliques para as estrelas, você tem que ir de um link da Wikipédia até outro link que a gente determina aqui. Você só pode usar a Wikipédia em português e só pode usar páginas da Wikipédia, não pode ir para links externos. Uma vez que você foi, você não pode voltar. E cada vez que você clica, conta um clique. Se você chegar no final e não tiver conseguido, a gente vai aqui até o final e aí a pontuação passa a ser negativa. Que jogo que tem pontuação negativa na internet? É, na internet nenhum, porque golfe é meio isso, né? Isso. Então, é isso. Gustavo, o desafio está lançado de Los Angeles a Trio Los Angeles. Caramba, Rafael, você foi um excelente host, parabéns. Muito obrigado. É legal que a trapaça da galera no jogo é você ir pela geografia, né? Sim. Sempre tem que falar, ah, eu consegui. Eu fui pra Brasil, aí Brasil foi pra América, parabéns. Só que aqui a gente já começou geográfico. E eu acho que o mais brilhante é que, apesar do nome, o Trio Los Angeles não tem nada a ver com Los Angeles. Sim. E eu fico me perguntando, será que o Trio Los Angeles já se apresentou em Los Angeles? E nesse caso, será que o cartaz dizia apenas trio? Ó, eu queria, antes da gente começar o real oficial, eu queria aqui fazer uma denúncia, ok? Denúncia que no nosso 7 cliques que eu joguei, que tinha que chegar até os 7 anões, a página 7 anões foi inserida na página de Branca de Neve os 7 anões, posteriormente ao lançamento do nosso programa. Isso que é fora da Wikipédia, né? Os nossos ouvintes foram lá e editaram a página de Branca de Neve os 7 anões para colocar a página Os 7 Anões direto naquela da animação. Então as pessoas... Ah, mas eu joguei e eu cheguei em 3 cliques. Sim, porque foi uma falcatrua. É. Então fica aí a indignação. Vamos lá. Los Angeles. Nome oficial da cidade do espanhol Los Angeles, literalmente Os Anjos. É a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos. A mais populosa é Nova York. Com população de 3 mil... Não, eu não vou ler tudo isso. Vamos lá. Cidade mais populosa, estado da Califórnia, oeste dos Estados Unidos, sul da Califórnia. Eu já falei que o segredo é você ir pelo caminho mais... Fora da caixa. Pelo caminho mais aventureiro, é. Quando você tenta ser certinho, a Wikipédia barra você. Então vamos lá. É, eu tô vendo aqui que Los Angeles tem várias cidades irmãs, mas nenhuma delas é Porto. E não tem nenhum podcast irmão. Isso. E não tem nenhum mamífero de estimação. Interna. Eu vou procurar se ver se já tem Trio Los Angeles aqui, porque seria maravilhoso. E eu duvido que você tenha feito isso. Trio Los Angeles é o trio irmão de Los Angeles. Cara, não tem Trio Los Angeles, mas tem Rio Los Angeles. Caraca. Oh, passou muito perto. Cara, eu vou ter que clicar em Rio Los Angeles. Não faz nem sentido. Certeza que você vai em Rio Los Angeles? Só pode ser em Rio Los Angeles, cara. Eu falo, é um T a menos. Assim, por um T eu não cheguei em um clique. Eu tenho duas sugestões. Porciúncula e Tratado de Guadalupe Hidalgo. Não, não, cara. Eu vou no Rio Los Angeles. Eu vou até ler o parágrafo onde ele tá aqui. Nativos americanos viviam anteriormente na região, antes da chegada dos primeiros exploradores europeus. Entre as tribos, a tribo Xoxone possuía uma aldeia chamada Yangna, localizada onde está atualmente o centro de Los Angeles, ao longo do Rio Los Angeles. Vamos clicar em Rio Los Angeles. Rio Los Angeles. Caramba, okay. Só tem uma linha. Um clique. Rio Los Angeles é um rio do estado da Califórnia, Estados Unidos. É famoso por cruzar a cidade de Los Angeles. O rio é canalizado e já serviu de cenário para vários clipes musicais e filmes. Clipes musicais? Ah. É a única coisa que eu posso clicar. Não, mas aí você tá indo pelo óbvio. Você devia ir em hidrografia. Não, eu vou em clipes musicais. Porque clipes musicais, eles podem falar de toda a videografia do Trio Los Angeles, que certamente ela é uma referência. Ok, vamos lá. Clipes musicais. Ah, caiu na página de clipes normal. Cara, que maravilhoso. A página é... Cara, o sacana da Wikipédia, parabéns pra ele, cara. Ele realmente faz um bom trabalho. A invenção do clipe moderno é com frequência dada ao inventor norueguês Johan Valer, que fez um impacto tão grande no país que durante a Segunda Guerra Mundial, todos do país colocavam clipes em suas lapelas como um símbolo de solidariedade contra os nazistas. Cara, que coisa, que informação impressionante sobre o clipe. Caraca. Que demais. Não, e continua aqui. É por isso que há uma estátua de 23 metros de um clipe de papel na Noruega. Cara, agora eu preciso ir na Noruega. Já pensou tirar uma foto do lado de um clipe de 23 metros? Caraca. Mas, cara, o Rafael falou, bem, eu fui no óbvio e a gente trouxe esse ensinamento. A gente não só foi parar na página de clipe, como nada é link aqui. Os únicos links, link mesmo, que tem é metal, plástico e papéis. Então eu posso ir em metal, plástico ou papéis. Eu acho que o trio Los Angeles tinha, pelas suas vestimentas, um quê de heavy metal. Então você podia ir no metal. Eu ia dizer isso, que o trio Los Angeles é o precursor do heavy metal, basicamente. Isso. Eu diria que eles são os pais do glam metal. É, também pode ser visto dessa maneira. Também conhecido entre eu e meus amigos como farofa metal. Já fui. Metal. Esse é o meu terceiro clique, né? Primeiro foi Rio Los Angeles. Isso. Clipe. E agora metal. Metal. Bom, elétrons de valência, né? Tem elétrons de valência, eu acho que... É, elemento, substância, condutividade térmica e elétrica, tem bastante a ver. Cor, dureza, elemento químico, átomos, teoria de bandas. Eu acho que esse é um caminho, né? É, teoria de bandas, né? Uma banda. Os elétrons de valência são também responsáveis pela alta condutividade dos metais, entre parênteses, teoria de bandas. Se você tivesse clicado em plástico... Talvez chegaria em manequim, que foi uma palavra que nos chamou muita atenção na semana passada, quando a gente tava lendo a Wikipédia do Trio Los Angeles. Cara, a gente realmente se enfiou num buraco aqui que eu não consigo ver muita saída. Ductilidade, maleabilidade, eles são maleáveis, né? Pela dança, né? Pelo gingado. Sim. Sim. Deformação, temperatura. Cintura solta. Elasticidade também. Brilho. Brilho é uma característica do Trio Los Angeles. Do Trio Los Angeles. É, eu acho que seria muito bom clicar em brilho e estar assim, brilho. Brilho é uma das características do Trio Los Angeles. Também é conhecido como característica. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ser banido da Wikipédia. Tem aqui também oxigênio. Oxigênio a gente já chegou em Jota Quest uma vez. É verdade. Sim, é. Se o Jota Quest algum dia foi no Qual é a Música, a gente chegaria no Trio Los Angeles. O que é bem possível. O que é bem possível. Detector de metais, não metal, sólido, semimetal. Cara, a gente entrou num buraco muito absurdo. Será que daqui a gente consegue vir para uma coisa mais próxima? Vocês sabem de algum metal que vai na fabricação de uma televisão, por exemplo? Boa, bem pensado. Enxofre? Enxofre vai na TV? Sei lá, cara. Enxofre não é um metal. Refletividade? Refletividade. Cobre é utilizado na fabricação de fios elétricos. Então, de repente, sim, por fios elétricos você consegue uma saída aí. É, um caminho. Mas eu não sei, eu acho que você tá tentando me enganar. Eu acho que eu devia ir em brilho. Eu vou em brilho. Brilho. Brilho. Ah, não. Puta, se fudeu. Puta, se fudeu demais. Tem índice de refração. Vai na fé. Esse foi o quarto? Foi o quarto. Assim, fudeu muito. Brilho, tem transparentes. Eu não acho que eles eram muito transparentes. Não, mas espera aí que eu quero ler uma coisa importante aqui. O brilho não metálico é característico dos minerais transparentes e é subdividido em adamantino, vítreo, ceroso, gorduroso, nacarado e sedoso. Caralho. Tá aí uma coisa que eu realmente não sabia. É. Ó, em nacarado tem pérolas. Pérolas. Será que, né, não era uma coisa que o pessoal do Trio Los Angeles usava pra se abelizar? Ou cantava a respeito, né? Né? Isso. Esse foi o nosso quarto clique? Foi o quarto clique. Eu devia ter ido em oxigênio. Porque uma coisa que eu tenho certeza que o Trio Los Angeles faz é respirar. É, só tem uma saída, cara, que é pérolas. Ou jade. Jade. Alumínio. O Emílio Santiago não tinha uma música sobre jade? Cara, mas eu acho que se a gente for em jade, não vai aparecer que tem uma música do Emílio Santiago sobre jade. Mas se tiver, vai ser muito maneiro. Tem razão, eu vou em jade. Não, peraí. Eu tava pensando que a gente podia ir em vidro. Vidro vai ter bastante coisa. E talvez tenha televisão. Porra. É verdade. Não, mas eu vou em jade. Ok. Olha, tem bastante coisa jade. Não, não tem não. Não tem nada. Para de ouvir o Rafael. Esse foi o quinto? Foi o quinto. Então a gente tem aço, ferro, manganês. Tem América Central aqui, se for o caso. É, mas aí atrapassa, aí pela geografia atrapassa. Eu acho que eu só posso ir em estatuetas. Francês, espanhol, pedra. Pedra deve ter bastante coisa. Esbranquiçada e verde escura. Verde também deve ter bastante coisa. Com certeza eles tinham roupas verdes. Mas talvez ele vesse em estatuetas. Eu vou em estatuetas. Ah, não, não tem nada. Escultura, catolicismo, igreja ortodoxa, igreja anglicana, divindade, santo e anjo. Bom, eles são ângeles, né? Eu acho que é anjo. Esse foi o quinto clique? Esse foi o sexto clique. Sexto clique, caramba. Então já é o sétimo, já estamos indo pro sétimo. É, eu iria em anjo porque é Trio Los Angeles. Então eles são anjos. Não, mas aí você tá indo no óbvio. Bom, mas estatueta não funcionou bem, né? E então... se a gente fosse em estátua viva? Porque é bem possível que essa seja a profissão deles agora. Ou pelo menos a profissão do Pablo, do Qual é a Música. Ou catolicismo, é bem possível que eles fossem católicos. Catolicismo é a religião de várias celebridades, como, por exemplo, o Trio Los Angeles. É a religião de 1 bilhão de pessoas a seguir. Aí quando você achar Márcio Mendes, você clica. Aí, sei lá, só pra fuder a vida, ele é espírita, né? Que é muito possível, cara. Porque, na verdade, eu queria ter falado isso no programa passado. Tô muito feliz que a gente voltou a falar em Trio Los Angeles acidentalmente, porque eu mesmo quis. A gente não consegue parar de falar no Trio Los Angeles. Não. Eu sempre achei que o Trio Los Angeles parecia muito com aquele trio de vilões do Superman 2. o clássico. Sabe, o Zod e as duas mulheres? Aham. Eu sempre achei que o Trio Los Angeles eram aqueles caras. É verdade, eles são tipo o Trio Los Angeles dos quadrinhos. Isso. Eu sempre confundo o Trio Los Angeles com aquele outro lá que... Ah, é aquele grupo que tem nome de um conquistador. Qual que é o nome? Gengis Khan. Gengis Khan. Sempre confundia, não sei por quê. É, porque é da mesma época, né? Uma época maravilhosa. O problema é que estatueta não tem realmente um verbete estatueta. Tem só um verbete estátua. Ó, um dos links é Cristo Redentor. Não é, não. É sim. Ah, na foto. Figura. Debaixo da foto. Aí pelo menos a gente vem pra casa, né? Ok. E não é uma trapaça porque a gente não tá clicando em Rio de Janeiro. Eu vou clicar lá. Exato. Isso. Cristo Redentor. Esse foi o sétimo. Ah, então daqui pra baixo, só pontos negativos. Sete maravilhas do mundo moderno. Será que o Trio Los Angeles não é uma delas? Já dá um Ctrl F aí, vai que eles subiram na mão também, igual o Didi. Trio. Imagina os três com aquelas roupas subindo no Cristo Redentor. Não tem nenhum trio aqui. Não, o máximo que tem é compatriota. Se a gente estivesse procurando Didi, a gente já teria achado. Porra. Será que tem, não, no Wikipedia do Cristo, que o Didi subiu no Cristo? Vamos ver. Não, não tem, que absurdo. Aí, galera, que edita a Wikipédia. Se você colocar na página do Cristo Redentor, da Wikipédia, que um dia o Didi subiu no Cristo, não é uma sacanagem. Exato. Não é, é uma informação relevante. Ele foi até mão, né? É, porra. O que eu gostei desse verbete é que ele tem as sete maravilhas do mundo moderno e ele tem a ligação para um trem para as estrelas. Então, de certa forma, ele tem uma ligação para sete cliques para as estrelas. Eu já tô indo já na busca, porque tem muito link nessa página. Então deixa eu ver aqui. SBT? Não. Silvio Santos? Não. Qual é a música? Não. Pablo? Não. Giliard? Não. O mais legal é que a gente ouve um do Mac do Guga fazer. Cara, mas olha só. Tem aqui canções. Tem uma parte chamada Impacto Cultural. Aí canções. O monumento aparece em diversas canções como o tema ou citada. Vietnã do Brasil do Pavilhão 9. Pavilhão 9 é um link. Alagados do Paralama de Sucesso. São dois links. Bananas dos Titãs. Titãs é um link. Corcovado de Tom Jobim. Trio Los Angeles já gravou uma música do Tom Jobim? Eu acho que não é muito o estilo deles. Mas, né? Quem sabe? Bom, tem Belchior como link aqui. Raul Seixas, Gabriel Pensador, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Belchior, Teixeirinha, Tom Jobim, Cazuza, Camisa de Vênus, Engenheiros da Havaí, Zé Duncan, Capital Inicial, Hillsong United e Jaru. Você acha que algum desses caras participou do Qual é a Música? Poxa, uns Camisa de Vênus, será? Talvez Gilberto Gil, Chico Buarque. Paralamas do Sucesso, será? Não sei. É, eu acho que esse é o canal. Mas esse seria o melhor caminho aqui. É uma dessas bandas. Uma coisa legal desse jogo é que em algum momento ele faz você se sentir completamente perdido. E aí depois você vê que sempre tem um caminho. Eu tô muito tentado em clicar em Novas Sete Maravilhas do Mundo. Só pra saber? Não, porque seria muito legal se fosse através desse link que a gente conseguisse chegar. Eu acho que você devia seguir o seu coração, Guga. É, você tem razão. É lá que eu vou clicar. Novas Sete Maravilhas do Mundo. Tem bastante coisa. Lista original das Sete Maravilhas, Suíça, Unesco, Sete Maravilhas de Portugal. Deixa eu já procurar aqui se eles não são. Trio... Não. Los Angeles. Ah, já dá pra voltar pra Los Angeles, pelo menos. Silvio Santos? Não. Pablo? Não. Peão da Casa Própria? Não. Ok, vamos ler aqui então. Lista original das Sete Maravilhas, Sete Maravilhas de Portugal, Jardim Suspenso da Babilônia, Pirâmide de Gizé, Estátua de Zeus. É, cara, eu acho que a gente realmente se perdeu. Esse foi o oitavo, né? Foi o oitavo, foi. Tá em menos um agora. É. Finalistas. Acrópole de Atenas, Alhambra, Angkor Wat, Moais da Ilha da Páscoa. Moais da Ilha da Páscoa? É. Moais, nossa. Como não clicar em Moais da Ilha da Páscoa? Torre Eiffel, Ágia Sófia, Kiyomizu-dera, Kremlin em Praça Vermelha, Catedral de São Basílio, Castelo de Neuschwanstein, Pirâmide de Gizé, Estátua da Liberdade, Stonehenge, Sydney Opera House, Tombuctu. Olha, tem maravilhas naturais também. Tem as Cataratas do Iguaçu, uhum, e a Aurora Boreal. E usina hidrelétrica de Itaipu tem aqui também. Acho que esse é um, hein? Caraca! Cataratas do Iguaçu. Será que eles já não fizeram um show lá? Ou gravaram um clipe tropical? Eu acho que a gente só tem três opções. Usina hidrelétrica de Itaipu. Uhum. Porque é outra coisa grandiosa do Brasil. Cataratas do Iguaçu, porque é sexy. E Moais da Ilha da Páscoa, porque é misterioso. Lá embaixo também, no Ver também, tem sete maravilhas brasileiras. Eu acho que o Trio Los Angeles é uma dessas maravilhas. É, certamente. Sete maravilhas brasileiras. Cliquei lá. Caralho, não tem nenhum clicar, tem Unesco. Opa, peraí. Revista Caras. Você tá de sacanagem. As Sete Maravilhas Brasileiras é uma lista que contém sete monumentos ou construções brasileiros eleitos por votação popular no concurso promovido pela revista Caras, em parceria com o Banco HSBC em 2008. Cara, mas o Trio Los Angeles nunca apareceu na revista Caras. Quando a revista Caras surgiu, o Trio Los Angeles já, digamos, morava apenas em nossos corações. Se isso que você tá falando é verdade, isso devia ser a primeira linha do verbete da revista Caras. Nunca mostrou as férias do Trio Los Angeles na Ilha de Caras. O Trio Los Angeles na banheira. É, e eu acho que isso nem é verdade. Tá bom, vamos lá. Então a gente tem revista Caras, HSBC, Marta Suplicy. Tem muita coisa boa, hein? Unesco. Muita. Teatro Amazonas. Lembrando que você já tá em menos dois. Teatro Amazonas, Fortaleza dos Reis Magos. Mas, cara, o que importa é o caminho. Ouro Preto, Natividade, Catedral da Sé, Fortaleza de São José do Macapá. Por acaso algum deles nasceu em Macapá? Acho que não. É muito possível. Eu queria ler uma coisa que tem aqui no verbete. Resultado. Em 2008, a revista anunciou as campeãs em seu site. Em seguida, lançou uma coleção de chá e um cartão tridimensional de cada monumento. Era isso que eu queria ler. Cartão tridimensional. E coleção de chá. É uma pena que não sejam links. Bom, eu tô em dúvida em clicar em Revista Caras, porque certamente é um lugar onde eles deveriam ter aparecido. Marta Suplicy, porque, sei lá, tem uma misteriosa ligação aqui. Porque ela era sexóloga e não tem como não falar do Trio Los Angeles. É. E porque ela é mãe do Supla, né? Eu tô entre essas duas. Marta Suplicy, boa, porque ela é mãe do Supla, e Revista Caras. Onde vocês acham que a gente vai? Revista Caras. Revista Caras. Eu quero ver esse verbete. A Revista Caras é uma publicação de imprensa rosa brasileira. Que merda é essa? Porra, tem poucos links tem aqui. Tem poucos links, é. Bom, tem uma revista chamada Manequim. É. Esse foi qual clique? Foi o décimo. Décimo clique. Foi décimo, você tá em menos três. Eu acho que a gente tem que ir ou Manequim, talvez Revista Minha Novela. Eu acho que na revista Contigo, sim, eles apareceram. Eu consegui provar aqui que eles não apareceram na revista Caras. Lista de todas as pessoas que apareceram na revista Contigo. Deixa eu procurar se não tem aqui, né, no verbete. Não. SBT, não. Silvio Santos, não. Pablo, não. Hebe seria uma boa. Giliard. Giliard, não. Nain. Quase, não. Outra opção é você clicar em Aventuras na História, porque o Trio Los Angeles certamente viveu aventuras na história. Não, e é uma aventura na história. Sim. Mas isso é uma revista. Então tá, pessoal. Eu achei que era mais aberto, tá ligado? Não, Aventuras na História. Caraca, que verbete estranho, né? Eis a lista de todas as aventuras na história. Exato. Aí a primeira, Trio Los Angeles. Ok, Trio a gente Los pode Angeles ir pra Contigo ou a gente pode ir pra... A gente perdeu totalmente o foco aqui. Manequim. Completamente. A galera vai reclamar muito dessa nossa performance aqui, porque a gente foi muito mais engraçado e a gente não tá realmente tentando ganhar. Vamos ganhar agora. Revista Contigo. Tem que ser na Contigo. Manequim a gente não vai ganhar, infelizmente. Tá, Contigo? Contigo. SBT? Não. Porra, também não tem muito link Silvio nela. Silvio Santos. Trio Los Angeles. É um absurdo que não tenha Silvio Santos na Revista Contigo. Hebe? Não. Giliard? Não. Nain? Não. Nelson Ned? Quase, não. Nelson... Quem? Editora Globo. Fotonovelas. Zero Hora. Mulheres. Tinha duas mulheres no Trio Los Angeles. Tinha. Sim. 66% de chance de você achar. Putz, então... Lembrando que você tá em menos 4. Nossa, cara. A gente tem que ir pra Editora Globo pra gente tentar chegar em Globo e SBT. Ou então a Editora Abril, que tem aqui também. Não, mas a Editora Abril a gente só vai se afastar mais do SBT. A Editora Globo foi o último lugar que o Silvio Santos trabalhou antes de ir pro SBT. Mas será que isso teria na página da Editora Globo? A gente vai descobrir agora. E tem uma coisa importante também sobre a Editora Globo, que é que o Trio Los Angeles já participou de um especial dos Trapalhões. É mesmo? É mesmo. Então, Editora Globo, Grupo Globo. Já vou fazer a pesquisa básica aqui. SBT, não. Que triste. Silvio Santos, não. Nain, não. Pablo, não. Giliard, não. Nelson Ned. O que eu mais gosto é Giliard. A gente tem que achar a TV Globo. Eu acho que a gente tem dois caminhos pra seguir. Roberto Marinho, porque ele era o inimigo do Silvio Santos, ou Grupo Globo, porque foi o último lugar que o Silvio Santos trabalhou antes de ir pra SBT. E eu acho que chegou a ter Qual é a Música na Globo. Eu acho interessante a gente usar o Silvio Santos como uma baliza da vida, mas eu acho que nesse caso a gente podia ir em Grupo Globo, porque eu tenho certeza que o Trio Los Angeles tocava em novelas. Você sabe qual é a novela? Grupo Globo. Já fui pra Grupo Globo. Tem aqui, Rede Globo. Vamos ver se a gente acha novelas? Não. Eu queria ver se a gente conseguia ir direto pra novelas da Globo, sabe? Sim. Porque aqui tem Rede Globo. Você sabe qual é a novela, Rafael? Eu acho que se eu olhar os nomes, eu vou lembrar. Tá bom. Eu vou clicar em Rede Globo. Rede Globo. Rede Globo. E estamos em quantos cliques agora? Em 14. Caralho. Menos 7. É uma das maiores produtoras de telenovelas. Tem aqui, telenovelas. Mas não é telenovelas da Globo. Teledramaturgia. Listas de telenovelas das 9 da Rede Globo. Listas de telenovelas das 8 da Rede Globo. Puta, sério que eles separaram? Telenovelas das 7 da Rede Globo. Das 6 da Rede Globo. Das 10 da Rede Globo. Das 11 da Rede Globo. Minisséries da Rede Globo. Telenovelas exibidas, Vale a Pena Ver de Novo. A gente tem mais uma chance, hein? Ó, vou te dar uns nomes de novela aqui, hein? Vê se você acha um. O Ébrio, O Rei dos Ciganos, A Sombra de Rebeca, Anastácia Mulher Sem Destino, Insensato Coração, Rosinha do Sobrado, Sinal de Alerta, Meu Pedacinho de Chão, Eu Prometo, Ilusões Perdidas, Araponga, O Astro. O Astro tem cara, hein? O Astro, é. Não, é de 77. Cara, o Trio Los Angeles, ele era um trio descontraído, assim, é dançante, né? Sim, tanto que o maior sucesso deles da vida foi Vamos Dançar Mambolê. Mambolê é muito bom, né, cara? Mambolê. Então, se eu tivesse que apostar numa lista de novelas, eu apostaria numa lista de novelas das 7. Lista de telenovelas das 7. Já foi, já foi. Eu vou te falar as novelas das décadas de 80. Tá bom. Chega Mais. Essa tem podia até ser um nome de uma música do Trio Los Angeles. Sim. Plumas e Paetês também. Também, também. Porque como eles se vestem. O Amor é Nosso. Se tivesse Lycra, Plumas e Paetês. Jogo da Vida. Elas por Elas. Também, hein? O Elas por Elas é forte candidato, hein? Final Feliz. Não. Guerra dos Sexos, esse... Cara, é esse, Guerra dos Sexos. Não, Guerra dos Sexos é muito emblemático. Se tivesse alguma coisa do Trio Los Angeles, eu ia lembrar. Tranças e Caretas. Tranças e Caretas, é isso. É isso. É isso. Tranças e Caretas. Ah, telenovela brasileira, Rede Globo, Guerra dos Sexos, Laura, Vinho José Wilker, Cirurgia, Neto, Trilha Sonora. Trilha Sonora. Fogueira, Maria Bethânia, Brega Chica, Eduardo do Zé, Erva Doce, Rony Von, Neuzinho... Trio Los Angeles! Aê! Trio Los Angeles! Trio Los Angeles! Parabéns, nossa, Trio senhora. Los Angeles! Chegamos! Quantos cliques foram? Pera que eu me perdi foda aqui. De Rede Globo foi pra novela das 7, depois lista de novela das 7... Não, não. A gente tava no 12 na Editora Globo. Aí 13 Sim. foi Grupo Globo. Sim. 14 foi Rede Globo. Sim. Aí 15 foi lista de telenovelas. Ah. 16 foi Transas e Caretas. E 17 Trio Los Angeles. Rapaz. Demais. Menos 10. Menos 10. É o pior resultado da história do jogo. É, mas eu vou dizer que, como sempre, o tesouro é a própria busca. E a gente passou por grandes aventuras. Eu gosto dos 7 cliques moleque, assim, dos 7 cliques maroto, que você tenta encontrar as coisas, não 7 cliques de resultados. Mas o legal é que eu lembrava da música Vamos Dançar Mambolê, da semana passada, que a gente olhou o verbete pra criar os nomes da história, mas eu não lembrava da novela Tranças e Caretas. Ainda bem que você lembrou. E sabe o que tem também na trilha sonora de Tranças e Caretas? Eva. Só que na versão do Humberto Tozzi. Pensar que a gente saiu de clipe, metal, brilho. É, a gente... Muito objetivo o seu jogo. A gente abusou. Vamos pras histórias, vai? Bora. Vamos. Como a nossa pauta é viagens, eu queria aproveitar para contar que ontem a gente gravou uma série de conteúdos exclusivos pro Grupo Secreto falando sobre viagem. Eu contei da minha viagem para Nashville, falei de whisky, falei da história da música country. Cara, foi uma loucura. Uma loucura total. Foi mais louco do que esse jogo que a gente acabou de jogar. A gente se perdeu mais ainda. Eu falei de quando eu fui andar a cavalo e acabei tendo que fazer uma trilha. A gente contou a história de um ouvinte que também fez uma trilha. Ele fez a mesma trilha da família maluca, que o pai era alguém que as pessoas não conheciam. Sim, que saía andando na frente da família. E que tinha um cara com uma peixeira no pescoço. Então, pra você ouvir essas histórias todas, que a gente gravou exclusivamente pro Grupo Secreto, como é que você faz? Você tem que assinar o Grupo Secreto. E aí é facião. Você vai lá em picpay.me/gugacast, vai aparecer um QR Code, vai te levar lá pro negócio PicPay, e você vai clicar lá e vai escolher o plano de 15 mangos. Ou então você vai em gugacast.com/assine e também tem todas as instruções lá, mas é isso. Você entra no PicPay, procura GugaCast, escolhe o plano de 15 mangos, depois você volta, pede pra entrar no grupo e, além de tudo, você vai ter o PicPay, cara. O PicPay é maneiríssimo. Primeiro que você vai ganhar um cashback de até 10 mangos. Quando pago no cartão de crédito. Tem várias promoções dessas de cashback no PicPay, eu recebo um monte direto aqui. E dá pra você pagar Uber, dá pra pagar Steam, dá pra pagar boleto, um monte de coisa com o PicPay. Se você também é criador de conteúdo, ou se você tem um pagamento recorrente, você pode ir lá em assinaturas.picpay.com e também usar o PicPay pra receber os seus pagamentos. E, voltando aqui, se você for pro grupo secreto do GoCast, lá tem conteúdo exclusivo todo dia. Você participa da nossa discussão nos episódios, dos nossos papos, a gente tem a teoria lá do Senhor Los Angeles, a teoria do cara da banana. Tem episódio exclusivo e a gente tá a ponto de gravar o nosso especialíssimo episódio do JujubaCast. Sim. Tem um monte de coisa legal. Eu já falei que tem conteúdo extra exclusivo todo dia. Somente em dias úteis, de acordo com a legislação combinada de Miami, São Paulo e Brasília. Meia-noite conta como dia anterior ou posterior, a depender da agenda do Caio. Sujeitos a condições de disponibilidade, em caso de permanência dos sintomas, um médico deverá vestir-se de zebra. É isso aí, não vou falar mais nada. Eu fui pego muito desprevenido. É isso aí, não vou falar mais nada. Vamos fazer a música da caixa. Vem pra bolha, você também. Vem! Antes de você ler o primeiro, Caio, disclaimers. Próximos programas são relacionamentos e dia dos namorados, relacionamento, desilusões amorosas, quem quer pro especial de dia dos namorados, ok? Escreve dia dos namorados no subject do e-mail, dentistas e Copa do Mundo. Tá na hora de você mandar suas histórias sobre essas coisas. Avisa se você quer ter seu nome falado no programa. Não é se você pode ou não. Fala se você quer. Se você quer mostrar pras pessoas e falar que você apareceu no programa, você tem que avisar, senão a gente vai trocar seu nome pro Arnaldo. E uma outra coisa que eu quero aproveitar pra gente falar aqui é que, de vez em quando, algumas terças-feiras desse ano, não vai ter GugaCast. Às vezes a gente coloca uma compilação de algumas coisas que a gente fala no grupo secreto. É isso. Esteja preparado pra esse momento na sua vida e depois a gente volta. Sempre maior e melhor. Vai lá, Caio. Primeira história desse programa começa da seguinte maneira. Olá, Caio e Guga. De novo, deixando o Rafael de fora. Ele me ignorou, né? Tudo bem. É, isso tá acontecendo cada vez mais. Né? É, e olha que sou eu que respondo os e-mails, né? E eu que leio os e-mails. Mas tudo bem. Exatamente. Pro fim da fila, Charlie Brown. Isso é o resultado da sua turnê belga. Ah, é. É por isso. Tudo bem. Aqui sou a... Quarentinha, dona de casa e moro em... Como que fala isso? Deve ser Ettlingen. Ettlingen, é porque, né, sul da Alemanha. Ok. Sim. Eu tenho uma curiosa e assustadora história de viagem no meu primeiro mochilão internacional. Bora lá. Em 2005, minha então namorada, um amigo e eu decidimos fazer um mochilão na Bolívia e Peru, com destino final em Machu Picchu. Saímos de São Paulo até Campo Grande, mas o roteiro realmente se iniciou na travessia da fronteira em Mato Grosso do Sul, onde então pegamos o famoso trem da morte, em Puerto Quijarro, na Bolívia. Foram 20 horas e estava correndo tudo bem, até que em uma das paradas vimos uma pequena muvuca na saída do vagão, e percebemos que era um menino vendendo um filhote de macaco por algo em torno de atuais 20 reais. Caraca, que pesado! Vejam, a venda de produtos questionáveis no vagão em cada parada do trem já tinha nos levantado um alerta. Tínhamos presenciado a venda de jugo de naranja, onde o ambulante enfiava com a mão um copo de plástico num balde aberto de suco. Nossa. E também nacos de carne e nozes, que eram embrulhados diretamente em papel de jornal. Esse pareceu gostoso. Né? Até aí o problema era resumido à higiene e hábitos alimentares. Ok, outra cultura, entendemos. Peraí, Gabriel. Rafael, já reparou que o Caio lê igual um repórter da Globo? É o costume, gente. Ele fala assim, a diferença você sente no bolso. Eu fui treinado por 4 anos de faculdade a fazer isso, tá? A diferença você sente. Repórter de jornal local. Um dia, é um objetivo da minha vida, eu ainda quero voltar pra Mococa e tomar conta da TV Direta, que é a TV de Mococa. Demais. Voltando pra história aqui. Mas voltamos ao macaquito, que foi comprado por uma senhora que estava viajando com seu filho de colo, que, claro, se sentava numa poltrona imediatamente ao nosso lado. Nossa senhora. Mais uma vez, outra cultura, apenas curioso. Até que algumas horas depois, no cair da noite, minha namorada me acorda com a maior cara de medo possível e aponta para dois olhos brilhantes, a encarando a poucos centímetros. O maldito do macaco tinha escapado da caixa. Após alguns momentos congelados, consegui acordar a senhora boliviana, que enfim pegou o macaco de volta. Eu tava crente que o macaco tinha rasgado a cara de alguém. Só que a nossa aventura símia não acabou por aí. Na manhã seguinte, enquanto beliscávamos nosso café da manhã, começamos a ouvir baixos guinchos, que foram aumentando o volume até se transformarem em pequenos gritos. Foi então que, ao perceber que o dublê do animal de estimação do Ross estava com fome, a senhora boliviana me tira os peitos pra fora e dá de mamar pra ele. Meu Deus! Puta que pariu! Por essa, a gente não esperava. Não. Eu tava achando que a criança ia comer um macaco, alguma merda assim, mas, se você pensar bem, até que é humano, né? Até que é bonito. É humano e símio ao mesmo tempo. Uhum. Sim, leram certo. Todos os turistas do vagão ficaram em silêncio na mesma hora. E não, a desculpa de ser outra cultura, dessa vez, não colou. Quando os macacos finalmente dominarem o planeta, essa senhora vai ser poupada e você não. Quando o macaco pegar o macaco 47 na mão, você corre e ela fica de boa. Na Bolívia ainda? Porra! Manda bala, Rafa. Olá, Guga, Rafael, Caio e possível convidado. Caso não tenham convidado, vocês podem dividir esse quarto lá entre vocês. Eu fico com o L. Ok. Podem dizer meu nome, por favor, mas podem dar nomes para as outras pessoas dessa história se quiserem. Deixa eu aproveitar isso para contar uma pequena parábola, uma pequena história. Sim. Teve uma época no meu trabalho, eu era gerente de marketing de uma empresa. E eu tinha uma equipe de 3 pessoas. E foi a época em que saiu o maravilhoso filme Centopeia Humana. Nossa. E a gente tinha uma piada no trabalho que, assim, era uma piadinha. Então eu fazia uma ameaça: ó, se der merda aqui, vai rolar uma centopeia humana. Nossa. Era uma piada. Tipo, ó, tá todo mundo fudido. Mas era de brincadeira, não era uma ameaça verdadeira. Porque a gente tava realmente muito chocado por causa do filme que a gente tinha visto todo mundo na mesma época. E aí, toda vez que falava isso, um cara que trabalhava comigo tinha manha de falar: cabeça! E depois de um tempo, quando as outras pessoas passaram a falar cabeça antes dele, ele falava rabo, porque de fato é o segundo menos pior. É, tá bom. É melhor do que ficar no meio. Continue. Meu nome é Letícia, tenho 28 anos, moro em São Paulo e trabalho com comércio exterior. Conheci seu podcast através do esquema da brodagem. E preciso dizer que na primeira vez que eu vi, eu não esperava nada. Porra. Mas depois de ouvir o terceiro, quarto, quinto, o GugaCast já tinha se tornado meu favorito. Que bom. Anhó. Passei por uns momentos bem bads nos últimos tempos e posso dizer que vocês, com sua alegria contagiante, me ajudaram a recuperar o fôlego muitas vezes nessa longa estrada da vida. E por falar em fôlego em estrada, vamos lá à minha história de viagem. Posso adiantar que é engraçado e talvez assustador, Kaká. Kaká é uma das pessoas que a gente tem que dar nome, não? Kaká é uma preguiça de digitar kkkk, que é uma preguiça bem específica. Eu queria realmente conhecer uma pessoa que ri kkkk. Capítulo 1, na estrada. 5:30 da manhã, os celulares programados para despertar naquele horário começam a tocar. Barulho de pessoas andando pelo corredor, porta se abrindo, água do chuveiro caindo no chão, uma pessoa cantando uma música, bom dia com alegria, deseja você um belo dia. O portão da garagem se abrindo, as portas do carro se fecham, era verão de 2013. E eu e minha família estávamos pegando a estrada para uma viagem que se tornaria inesquecível. E naquela linda manhã, pude ver através da janela do carro o sol nascendo. E foi lindo. Uma amiga da minha mãe havia comentado sobre um condomínio muito agradável e muito bem localizado em frente à praia de Bertioga, tão perto que era possível ir a pé. Ótimo para passear com a família, ela conhecia uma pessoa que tinha uma casa bem grande e aconchegante nesse condomínio e costumava alugar para temporadas e passeios. O marketing foi tão bem feito que minha mãe comprou a ideia e alugou essa casa para um final de semana. E foi assim, amigos, que tudo começou. Ai, ai, ai. Estávamos no carro meu pai, minha mãe, minha avó e minha irmã. A irmã aqui precisa de um nome. Que nome que a gente vai dar pra ela? Gretchen. E minha irmã Gretchen. Havia também outro carro com a outra parte da família, algumas primas e tias. 10 pessoas no total. seria um ótimo final de semana com a família na praia, ou pelo menos era para ser. Capítulo 2. 10 quilômetros é logo ali. Chegamos em Bertioga. Encontramos o condomínio. Realmente, a portaria ficava em frente à praia, separada apenas por uma rodovia, onde tinha também uma passarela por onde os moradores poderiam atravessar em segurança. Bom, a portaria estava ali, em frente à praia, mas a casa onde ficaríamos ficava a 10 quilômetros de distância dali. Como? Sim, 10 quilômetros. Era a última casa do condomínio. Era tão a última que ficava próxima do muro onde terminava o terreno do condomínio. Meu Deus. Logo, caraca, lembrei da frase da amiga da minha mãe, tão perto que era possível ir a pé. E imaginei ela indo à praia vestida como aquele pessoal que corre na São Silvestre. Que roubada. Clássica roubada de praia. Como que um condomínio tem 10 quilômetros, velho? É praticamente em Cubatão já. Meu Deus. É sinistro mesmo. Capítulo 3, sem fôlego. Primeiro dia de praia, um lugar realmente lindo, o dia estava perfeito, sol, comida, água gelada, e eu embaixo do guarda-sol, porque não sei nadar, e tenho medo das ondas do mar. Medo esse adquirido após ter me afogado algumas vezes. Algumas vezes. Eu aprendi a nadar no mar. Que medo. Pois é, e aí por conta disso, eu nadava com a cabeça pra fora. E eu levei muito tempo pra aprender a enfiar a cabeça na água na hora de nadar. Porque requer um óculos de natação também, né? É, então. Em certo ponto daquele dia, a maré estava bem baixa e o mar parecia calmo. Minha irmã Gretchen, que ama o mar, estava super se divertindo com nossa prima. E as duas me convenceram que o mar estava tranquilo e nada de mal aconteceria comigo. Eu confiei nelas e fui para a água. Afinal, nada de mal me aconteceria se eu não deixasse a água subir além da minha cintura. Detalhe importante, eu tenho 1,50m de altura, enquanto a Gretchen e minha prima tinham 1,65m. Então elas eram praticamente os pivôs do time, né? Isso. Comparativamente, nós estávamos andando na água em linha reta cada vez mais para dentro do mar. Mas a água não passava do meu joelho. Estava me sentindo segura. Esse é aquele momento em que o narrador fala. E foi aí que Letícia percebeu que algo estava errado. O mar está calmo, elas disseram. Nada de mal vai acontecer com você, elas disseram. A água estava nos meus joelhos, mas subiu rapidamente para minha coxa depois de uma onda forte bater em mim. E em seguida mais uma onda, e mais outra. As ondas estavam vindo muito rápido, uma atrás da outra. Olhei para trás, eu estava muito longe da areia. Como pude me afastar tanto sem perceber? Meu Deus. Olhei para frente, Gretchen estava se afastando de mim, mas não parecia se incomodar com a maré subindo. Mais uma onda. A água estava na minha cintura. Desespero. Meu único pensamento era, preciso sair daqui. Antes que eu pudesse me virar, outra onda bateu em mim. Agora a água estava no meu ombro. Meu Deus. Meu Deus, eu pensei. Muito bem, Caio. Preciso chegar na parte rasa antes que outra. Eu já estava andando em direção à areia quando ouvi Gretchen gritando: Lê, olha a onda! Olhei para trás. Ela era enorme, assustadora, violenta. Sabe aquelas cenas de filmes sobre desastres naturais quando as pessoas ficam com aquele olhar de pânico enquanto vem uma onda monstruosa cobrir prédios e monumentos? Caralho. Foi exatamente essa cara que eu fiz. A onda me pegou em cheio. Pude senti-la me levantando. Meus pés não tocavam mais o chão. Aquele barulho de água passando pelos meus ouvidos. Eu prendi a respiração logo que fui atingida. Bati os braços sem poder me agarrar em nada. Um único pensamento passava pela minha cabeça. Eu vou morrer hoje. Eu estava em pânico. Caraca, que pesado. Você tem que furar a onda quando isso acontece. Você mergulha e passa embaixo dela. Sim. A onda que me atingiu acabou me jogando para a parte rasa da praia. E eu logo coloquei os pés no chão e saí cambaleando para frente tossindo. Para mim, meu afogamento foi apavorante. Momentos de pânico que pareciam não ter fim. Mas imagino que para quem estava vendo de fora foi uma cena ridícula com segundos de duração. Eu digo isso porque logo que consegui abrir os olhos, ouvi meu pai me olhando de braços cruzados enquanto dizia calmamente: Tá tudo bem aí? Ao que eu só consegui responder um quase engasgado aham, enquanto tremia igual um gato quando é jogado na água de surpresa. Aí ela coloca aqui: Eu nunca joguei um gato na água, mas já vi em vídeo cacetados na TV, risos. Capítulo 4. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A casa do condomínio era realmente grande. O terreno era dividido entre um gramado e a casa. No gramado, havia uma piscina e um pequeno lago. Caraca! Um lago? Caramba, por isso que era tão longe. Que mais parecia um pântano. Disseram que tinha um peixe ali dentro, mas naquele ambiente era mais provável viver uma criatura de espécie duvidosa. Shape of water. É o aquático. É, isso. A casa tinha 2 andares, e no andar de cima, vários quartos com várias camas. Nesse andar de cima, ao lado do corrimão de madeira da escada, havia um espaço pequeno onde havia uma cama que ficava ali, fora dos quartos mesmo. Eu escolhi dormir nessa cama porque era o lugar mais fresco, já que os quartos estavam lotados e tinham apenas um ventilador velho de teto. Putz. Tudo parecia normal na casa, a não ser por aquele lago ou pântano esquisito. Eu e Gretchen estávamos na piscina brincando, ela nadando e eu agarrado em uma das bordas. Foi então que aquele ambiente normal foi completamente transformado. Eu vi no chão, perto da borda, onde eu estava agarrada, um tufo de cabelo ruivo. Que nojo. Era muito cabelo, e não parecia que tinha caído da cabeça de alguém. Parecia que havia sido arrancado. Caraca, velho, ela foi pro condomínio do inferno, né? É, o albergue. Por um momento, fiquei olhando com uma cara tipo, ué... Foi quando eu chamei Gretchen para ver. Será que aquele tufo tinha sido trazido pelo vento? Será que houve uma briga naquele lugar? O sol já estava se pondo, e eu e Gretchen decidimos sair da piscina e deixar o tufo de cabelo para lá. Mas quando saí da piscina e fiquei de pé, olhei para o tufo de um outro ângulo, e notei algo que tornaria aquela cena uma evidência de algo terrível que ocorrera naquele lugar. Pingos vermelhos no chão. Sangue? Caralho! Meu Deus! Eu concluí que sim após analisar a cena. Chamei Gretchen para ver. Olha, tem pingos de sangue perto do tufo de cabelo. Ao que ela respondeu. Nossa, alguém apanhou feio aqui. Mas como isso está aqui? Será que os donos da casa não viram isso? Eu refiz a possível cena na minha cabeça. Talvez uma mulher ruiva se desentendeu com outra mulher e brigaram. Talvez elas estivessem tão bêbadas que uma feriu a outra, talvez com socos. Saí daquela parte do quintal da casa e fui com Gretchen para dentro. Nesse momento, eu comecei a notar coisas naquela casa que eu não havia notado antes. E aí a casa que era aparentemente normal, a não ser pelo lago pântano, se tornou o cenário sombrio. Quando eu notei que a parte de baixo do corrimão de madeira nos primeiros degraus estava lascado, continuei subindo a escada. Na parede branca, próxima aos degraus, havia marcas de dedo, meu manchas Deus. Vermelhas. Meu Deus! Como se alguém com muita pressa tivesse se apoiado ali para subir. No segundo andar, logo ao final da escada, mais dedos vermelhos na parede. Gotas vermelhas no chão na direção do primeiro quarto, que ficava em frente à cama onde eu dormia. Entrei no quarto. Paredes brancas, algumas já descascando. Entro no quarto, olho ao redor. Nada. Fecho a porta. E ali estava. Uma mancha vermelha na parede. Era possível perceber que se parecia com uma mão. Meu Deus. Deus. Caralho! Caramba. Caralho! Sai daí, menina! Sai daí. Sai daí. Porra, sai daí agora. Mais uma vez, refiz a cena na minha mente. Uma mulher ruiva estava na piscina. Quando um homem descontrolado e talvez bêbado, talvez possuído, talvez o iluminado, a atacou. Arrancou seu cabelo e a feriu com golpes. Ela fugiu para dentro da casa, subiu as escadas desesperada, enquanto o homem a perseguia. Suas mãos sujas de sangue marcaram as paredes e eternizaram a sua presença naquela casa. Ela se trancou no quarto. O que aconteceu depois? Será que alguém a salvou? Será que ela fugiu? Será que o iluminado a pegou? Será que seu corpo estava dentro daquele lago barra pântano? Eu acho que essa é a última opção. Eu também acho. Gretchen estava saindo para caminhar na rua com nossas primas. Eu corri atrás dela para contar tudo o que vi e contar sobre minha teoria. Era por volta de 11 horas da noite. Como eu havia dito no início, essa era a última casa do condomínio. E havia várias casas ali, que ainda estavam sendo construídas. Havia muito mato e pouca iluminação. Tá ficando muito sinistro, né? Demais. Caraca! No meio do nada, 10 quilômetros para dentro da Rio Santos. Enquanto nós caminhávamos, eu já havia terminado de contar a ela sobre minha suspeita. Ouvimos um barulho vindo de dentro de uma das casas em construção. Nós começamos a andar um pouco mais rápido, mais um barulho. De repente, um homem sem camisa saiu de dentro da casa escura e derrubou uma garrafa no chão. Meu Deus! Meus amigos, eu nunca corri tanto em minha vida. Só conseguia pensar naqueles filmes de suspense quando aparece um cara com um machado, Jason com sua serra elétrica, o espantalho. Voltamos pra casa e fomos dormir. Você foi dormir? Fomos dormir? Como é possível, cara? Ela entrou num filme de terror mesmo, né? Que ela sempre faz a coisa errada. É, ela vai pra dentro de casa e vai dormir. É. Ah, não. Ela passou de CSI Praia Grande pra, tipo... Ah, não. Vou continuar seguindo a minha vida tranquila aqui. Isso. Numa casa sinistra. Voltamos para casa e fomos dormir. Eu abri os olhos de 10 em 10 minutos com medo de que alguém entrasse na casa. Alguém aparecesse no corrimão de madeira em frente à minha cama. Ou que alguma coisa saísse de dentro daquele lago pântano. Como um passeio em família tão normal pôde se tornar algo tão sinistro? Será que os protagonistas daquela cena de horror eram os próprios donos da casa? Que diabos era aquele lago? Na manhã seguinte, retornamos para casa com lições aprendidas e memórias de uma viagem bizarra. Como assim? Ela não ligou pro dono da casa e tentou descobrir? Ela não chamou a polícia? Ela não falou com um adulto, pelo amor de Deus? Cara, duas coisas absurdas nessa história. Primeiro, ela ter ido pra casa dormir depois disso ter acontecido. E segundo, ela no dia seguinte simplesmente pegar e ir embora. Quem faz isso? Não, mas esse é o certo, porque quanto mais ela investigasse, mais as coisas iam feder, né? É. Quem investiga é que se dá mal nos filmes. Tipo, não, eu é vou verdade. Descobrir de quem é esse tufo. Aí encontra uma foto dentro do armário, e aí é de uma menina que viveu lá há 50 anos e tinha o cabelo ruivo. Aí não. A pessoa enlouquece. Então é melhor não investigar. Ah, aí, cara. No final das contas, ela aparece na foto no lugar da menina. Mas é a clássica. É, se fosse na Tailândia, certamente seria assim. Filme de terror tailandês, sabe qual é? Sim. Cara, essa é a clássica história de roubada, de alugar a casa na praia, sem saber onde é, sem conhecer a praia. É sempre assim, cara. Nunca é tudo certinho. Última vez que eu aluguei uma casa de praia foi em Floripa. E a casa ficava do lado de um terreno vazio, e nesse terreno vazio tinha um monte de caramujo. Sabe, caramujo grandão, assim, de 10 centímetros, 15 centímetros. E era um monte, assim, era tipo 50. Mas eles não entravam na casa, só de vez em quando. É, e bem devagarzinho. Porque fizemos um círculo de sal ao redor da casa. Próximo aí, Gustavo. Olá, Guga, Rafael e Caio. Meu nome é Daniel, tenho 25 anos e sou do Rio de Janeiro. Acompanho o podcast desde o lançamento, e assim que o Guga falou a premissa do programa, a minha história de vida tem martelado a minha cabeça, pedindo para ser enviada para vocês. Sempre fiquei com o pé atrás pelo fato dela envolver questões religiosas, mas finalmente tomei coragem e resolvi deixar para vocês decidirem se vão ler o meu e-mail ou não. Ah, obrigado. Ó a responsabilidade nas nossas costas aqui agora. É, e o pior é que eu tô lendo, mas não fui eu que decidi ler ou não. É, toma essa. Foi o Rafael. Qualquer coisa eu reclamo com ele. Por favor. O fato é que essa é, definitivamente, a minha história que conto sempre que tenho a oportunidade. Talvez não seja engraçada ou no clima do programa, mas novamente, deixe pra vocês decidirem se vão lê-la ou não. Afinal, as histórias da vida nem sempre terminam da forma como a gente quer. Nunca termina. Igual o cara que não pegou a australiana, né, gente? Exato. É, ele não queria que terminasse assim. Ele queria ter pego. Sim. É. E mesmo assim, ele escreveu pra gente e contou toda uma história onde ele passou a madrugada com ela e nada aconteceu. Passou em 3 festas. Esse vai ser o nosso primeiro hater. Escreve mais pra gente, cara. É, cara, mas eu respeito o cara, porque de repente ele escolheu esperar. É. É a opção de cada um. Basicamente, ele escolheu esperar e transformar a melhor noite da vida dele numa não história. Isso. Mas pelo menos ele compartilhou aqui com a gente. É. Tudo se passa em 2008, que caso vocês não se lembrem, foi o ano em que os Rajasthan Royals foram campeões da Premier League indiana de cricket. eu acompanho aos poucos, às vezes, mas eles são muito bons. Então, Rafael, o que mais aconteceu no ano de 2008? Bem, no ano de 2008 foi lançado o Google Chrome e a gente se livrou para sempre do Internet Explorer. Rapaz, que é, hoje em dia o Google Chrome que, né, tá comendo aqui 4 GB de memória do meu computador neste momento. É, mas é melhor que o Internet Explorer, cara. É, isso é verdade. Em 2008, o que foi notável também foi que a temperatura média em Tulsa, Oklahoma, foi de 11 graus. Ah, eu lembro dessa época. Dessa média, né? Tinha que usar sentir essa média ao longo do ano. É, às vezes mais frio, às vezes mais calor. Tinha que usar um casaco, é. É, isso mesmo. Apesar de morar na cidade maravilhosa, nunca tive qualquer experiência traumática, senão por alguns assaltos ou furtos. O carioca, né? Tipo, assalto ou furto, tranquilo. Beleza, se não foi tiroteio, arrastão. Terça-feira, né? Como vocês sabem bem, infelizmente, acontecimentos cotidianos por aqui. Mal sabia eu que a vida me reservava um tremendo trauma fora daqui. Sou judeu e estudei na mesma escola judaica até o terceiro ano do ensino médio. Em 2008, eu cursava o segundo ano e minha escola tinha acabado de instituir a participação num programa chamado Marcha da Vida, que consiste numa visita a diversos campos de concentração, sobretudo caralho, na Polônia. Caralho, meu Deus, que pesado. É pesado, cara. Pesado. Pesado. Culminando numa marcha que parte do campo de Auschwitz e chega a Birkenau para uma cerimônia de lembrança do dia do Holocausto. Ele acabou de proibir a gente de fazer qualquer tipo de piada daqui até o final do e-mail. Ok. A gente vai continuar lendo mesmo assim. Depois da cerimônia, o programa consiste numa ida a Israel como forma de demonstrar a continuidade e sobrevivência do povo judeu. São diversos grupos participantes do mundo inteiro e seríamos a primeira turma do colégio a participar. Por conta de toda a carga emocional, tivemos aulas e encontros específicos para tratar o tema do Holocausto e discutir os diversos aspectos do evento, Então vocês podem imaginar o peso que todos sentimos nos ombros quando finalmente embarcamos. Ok. Chegando à Polônia, antes do dia da marcha, visitamos diversos pontos históricos ligados tanto ao Holocausto quanto à Segunda Guerra Mundial. Na maioria deles, não foi raro nos depararmos com suásticas pichadas recentemente ou na época da guerra. Caralho. Fomos inclusive xingados por alguns poloneses mais exaltados, uma vez que, pelo tamanho do evento, era fácil identificar quais grupos participavam da marcha. Era evidente que o antissemitismo ainda estava muito presente por lá. Nossa. Passada a nossa estadia por lá, estávamos hospedados em Varsóvia para o último dia da Polônia. A programação envolvia saída de manhã do hotel, visita a um último campo de concentração, Majdanek, e partida para Israel. Os principais personagens são eu, meu colega de quarto... A gente só pode dar nomes que são ok, porque a gente não pode fazer piadas com essas coisas. Isso, então eu voto em Arnaldo. Arnaldo. Os principais personagens são meu colega de quarto, Arnaldo. Osvaldo. Osvaldo. E Armando. E Armando. Estes dois últimos no quarto em frente ao meu. Isso que episódio de viagem geralmente é aquele away, né? Tipo, ei, a gente foi, ficou bêbado. Não, a gente tem holocausto, crime. Mulher amamentando macaco. Que programa é esse, cara? Quando eu e Arnaldo estávamos arrumando nossas malas para ir tomar café da manhã, ouvi algumas batidas na porta chamando pelos atletas do futebol, em inglês. Ignorei, imaginando que tinha batido no quarto errado. Porém, como já estávamos com as malas prontas, abri a porta alguns minutos depois para ir chamar o elevador. Nesse momento, um homem... A gente tem que dar um nome pro homem. Arlindo. Arlindo. Arlindo me perguntou no corredor se eu fazia parte do time de futebol. Respondi que não, e ele perguntou se eu era do time de basquete. Antes que eu pudesse responder que não, ele me segurou pela nuca e tentou me empurrar de volta para o quarto. Caramba! Meu Deus! No susto, larguei a porta e ela acabou fechando, ainda com meu colega de quarto dentro. Nesse momento, eu não entendia absolutamente nada do que acontecia. Sem a menor noção do que estava acontecendo, eu dei um tranco no braço dele e consegui fazê-lo me largar. Saí correndo para descer e fiz exatamente o que se esperaria numa situação dessas. Eu apertei o botão do elevador e esperei calmamente por ele. O quê? Que maluco! Peraí, eu não entendi. O cara puxou a porta, o pescoço dele, e aí nisso a porta... Ele tava do lado de fora e a porta fechou, foi isso? Isso. E o colega dele ficou lá dentro. Exato. Até hoje, não sei dizer o que se passou pela minha cabeça pra ser tão estúpido quanto fui naquele momento. Isso mesmo. Diferentemente de qualquer pessoa comum, ainda com sono e sem perceber o que estava acontecendo, acreditem ou não, eu simplesmente apertei o botão do elevador e fiquei esperando. Só algum tempo depois, fui entender por que ele não veio atrás de mim. Desci... Avisei alguns professores que tinham viajado conosco e eles subiram até o meu andar para entender o que estava acontecendo. Não muito tempo depois, todos desceram, conversaram com alguns funcionários do hotel que estavam no lobby e foi instalado o cenário mais cinematográfico que eu já vi. As sirenes de emergência do hotel foram acionadas, todos determinaram a evacuação do hotel e poucos minutos depois, estávamos na rua, o quarteirão bloqueado pela polícia e algum tipo de esquadrão antiterror estava entrando no hotel. Caramba. Meu Deus. A partir daqui... Como eu já tinha descido para o lobby, a história se dá do ponto de vista dos meus amigos. Assim que eu me desvencilhei do homem, do Arlindo, Osvaldo e Armando também estavam saindo do quarto para o café da manhã. Estava frio e todos usavam casacos grandes. Esse é um detalhe importante. Também por azar, achando que eu havia deixado a porta fechar, meu colega de quarto, Arnaldo, abriu a porta de novo. Foi nesse momento que o Arlindo se aproveitou de tudo, empurrou todos de volta para o quarto e anunciou que se tratava de um sequestro. Caralho. Imediatamente ele bloqueou a porta com as malas que meus amigos estavam levando para o lobby, correu para as janelas e fechou as cortinas. Segundo justificou, já haviam atiradores de elite poloneses nos prédios da frente. Disse também que estava fazendo tudo aquilo para mostrar que nós, judeus, não estávamos seguros em qualquer lugar do mundo, apontando para as camas e dizendo que tinha colocado bombas ali embaixo. Caramba. Caralho. Que história. Foi então uma hora de puro desespero. O Arlindo tentava os tranquilizar, dizendo que ninguém morreria naquele dia. Mas ao mesmo tempo, dizia pra ninguém tentar nenhuma gracinha. Armando chegou a ficar em estado catatônico. Perguntado se queria beber alguma coisa do frigobar, que só tinha água ou Coca-Cola, insistia em dizer que queria Fanta. Foi a senha para mais desespero. Como assim? O sequestrador se irritou e quebrou a porta do frigobar. Isso foi muito gratuito. Esse detalhe é muito aleatório. Se não depois de 4 horas de negociações à distância, os policiais subiram e começaram a tentar conversar com o homem pela porta, sem muito sucesso. Todas as tentativas foram esgotadas. Não sei ao certo se alguma vez buscaram realmente negociar a liberação dos meus amigos ou se tentavam apenas distrair o sequestrador. O fato é que os policiais derrubaram a porta e, num instante, entraram no quarto. Não era possível contar o número deles. Extremamente gentis, entre aspas, não foram capazes de diferenciar estudantes brasileiros de um sequestrador. Lembram de casacos grandes? Assim que os policiais entraram, Arnaldo e Osvaldo levantaram os braços e abriram os casacos para mostrar que não tinham nada colado ao corpo. Armando, em estado de choque, não fez nada. Os policiais dividiram o grupo. Alguns foram gentilmente para cima do homem e outros para cima de Armando. Nossa, o menino, cara. Dois socos, cara contra o chão, mão para trás e pronto. Usando aqueles lacres, algemaram tanto o sequestrador quanto o Armando, que imediatamente tinha o rosto vermelho dos golpes que sofreu. Ué, na dúvida, né? Os caras só podiam fazer isso. Sim. Ok, ok. Só depois de descerem com todos é que foram avisados que um dos supostos terroristas era, na verdade, um refém. Nesse momento, o dia já estava perdido e mais tantas horas seriam gastas na delegacia para reconstruir os fatos. De todo modo, o incidente internacional já estava formado. Apesar do fuso horário, madrugada no Brasil, vários pais tinham sido informados, ou pior, souberam pela imprensa. Caos. Caótico mesmo. No final, sobrevivemos. Queria que a história tivesse um final mais emocionante, mas quem ouve o GugaCast já se acostumou que a vida, geralmente, não tem muitos finais de êxtase. Digo, rapaz australiana. Exatamente. Descobrimos pouco sobre o sequestrador. Era quaitiano, aparentemente estava só bêbado e agiu de impulso. No final, porém, descobrimos que ele era familiar de algum diplomata que morava na Polônia e por conta... Meu Deus! E por conta da imunidade diplomática, sequer chegou a ser processado criminalmente. Caramba! Caraca! Pra comprovar isso tudo, seguem alguns links reportando a história. Ele mandou vários links aqui. Enfim, espero que tenham gostado. Continue com o incrível programa. A gente gostou porque não teve nenhum final... Melhor não ter nenhum final excitante do que ter um final trágico que podia realmente ter acontecido aqui. Nossa, eu tava muito, muito nervoso, cara. Cara, que programa... Não, que programa é esse, cara? É, meu Deus, cara. A gente tem a menina que teve a... Que quase foi presa na foto lá no condomínio da praia com um peixe... Quase foi presa na foto. Com um peixe ruivo. Teve esse do sequestrador quaitiano. Gente, a história de viagem, você vai e, tipo, atola o carro na lama, pelo amor de Deus. A gente vai mudar o nome desse programa, vai ser Histórias de Viagem Bad Vibes. Não, porra, a primeira não é Bad Vibe. É verdade, só tem um macaco mamando uma moça. Isso. É até Good Vibes, que mostra uma interação... Entre espécies. Entre espécies não violentas. Caio, lê o último aí. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Já começa aqui, tem uma nota do Rafael escrito, momentos de tensão. Pronto. Agora eu já tô mal antes de começar. Viagens Bad Vibes. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Essa é a primeira vez que escrevo pra vocês, mas acho que vão gostar da história. E antes de mais nada, não falem os nomes, porque adoro quando vocês leem histórias com apelidos inventados. Ok. Tá bom. É um bom pedido. Meu nome é Mônica Dentuça, tenho 31 anos... Porque tem que especificar, né, gente? Tenho 31 anos, sou consultora tributária. Caraca, digo, dona da rua foi pra consultora tributária. E essa história é de uma das experiências mais legais da minha vida. Uma lua de mel de 10 meses, viajando pelo mundo, em 2016 e 2017. Comecei a escutar podcasts com o Cebolinha durante a nossa lua de mel. Se você chamou a Mônica de dentuça, tem que chamar a Cebolinha de alguma coisa. Comecei a escutar podcasts com Cebolinha troca R durante nossa lua de mel. Quando os podcasts eram nossos companheiros, principalmente nas longas viagens de ônibus e van, já que nossa viagem foi super low cost. Ele adora e escuta vários, mas o GugaCast é o meu preferido. Obrigado. E um dos poucos que escuto sozinha. Então, quando o Cebolinha troca R disse que enviou uma história pra vocês... Fiquei inspirada e resolvi escrever também. Vou contar uma das histórias mais marcantes, que foi quando cruzamos a pé a fronteira da Costa Rica com a Nicarágua. Rafael, qual é a capital da Nicarágua? Managua. É Costa Rica? San José. Tudo bem, vocês. Nós estávamos numa cidade no... Suriname. Paramaribo. Nós estávamos numa cidade no norte da Costa Rica, já quase fronteira com a Nicarágua. Capital Managua. E que não curtimos tanto. Então ficamos só duas noites lá e resolvemos partir para Nicarágua. Capitão Managua. Você viu que eu esperei um pouco agora, né? Tínhamos duas opções. Um, pegar um ônibus de turismo, que já nos deixaria no nosso destino final e resolveria toda a burocracia fronteiriça com agilidade. Teríamos mais comodidade, mas pagaríamos por isso. Ou dois, pegar um ônibus coletivo público até a fronteira, cruzar a pé... E depois pegar outro ônibus coletivo público até nosso destino na Nicarágua. Capitão Managua. Ah, eu queria muito que tivesse outros países agora. Nenhum outro capital rima. É verdade. Nenhum outro tá numa música. É, se fosse no Amapá, talvez. Se tivéssemos escolhido a primeira opção, não teria essa história pra contar hoje. Ou seja, você fez a escolha certa. Escolha certa. A escolha errada é a escolha certa. Basicamente. Acordamos bem cedo, antes do nascer do sol. Nosso quarto era para 4 pessoas, mas só havia mais uma. E ele tinha acordado ainda mais cedo e já estava saindo. Tomamos banho e terminamos de guardar as nossas coisas no mochilão. Demos uma última olhada no quarto para ver se não estávamos esquecendo nada. E eis que encontramos uma pequena bolsa com um powerbank carregando perto da tomada. E junto a ela, um HD externo. Perguntamos na recepção sobre o outro hóspede e eles falaram que ele tinha perguntado sobre como ir para a rodoviária. O cara do hostel fez uma cara super duvidosa quando perguntamos se ele entraria em contato com o hóspede para enviar a ele o que ele havia esquecido. Decidimos que seria melhor levarmos a bolsinha conosco do que deixar no hostel, afinal, estávamos indo para a mesma rodoviária que ele e provavelmente pegaríamos o mesmo ônibus. Tiro e queda! Entramos no ônibus e lá estava ele logo em uma das primeiras fileiras. Assim que o vimos, Cebolinha troca R tirou a bolsinha dele. Tirou a bolsinha dele da mochila e o entregou. Ele fez uma cara de espanto enorme. Enorme! Mas só tivemos tempo para dizer que ele esqueceu no quarto e tivemos que seguir para o fundo do ônibus, pois mais passageiros entravam no ônibus que já estavam no horário de sair. Nunca mais o vimos e a participação dele na história acaba aí. Porra! E agora eu estou puto da minha cara porque eu queria saber o que, que ele ficou tão espantado e o que, que tinha dentro do HD externo. Eu acho que ele é o Xaveco, ele só entrou na história para fazer figuração. Nos acomodamos num lugar mais para o fundo. Pouco depois o ônibus partiu e a viagem seguiu curiosamente tranquila até a fronteira. Seria aquela calmaria que precede a tempestade? Descemos do ônibus para nos depararmos com uma fila gigantesca. O sol já estava escaldante, apesar de ainda ser cedo, e demoramos horas para conseguir, por fim, passar pela imigração e entrar na Nicarágua. Capitão Anágua. Chegamos num espaço de terra batida, cercado com aquelas telas de galinheiro, com umas barraquinhas de comida entre aqueles ônibus conhecidos como Chicken Bus, a maior barulheira. Estava com fome, minha paciência já começando a esgotar e não conseguíamos informação nenhuma. Pelo que havíamos pesquisado, parecia muito mais fácil pegar um transporte público ali, mas mesmo com o nosso espanhol já razoável, depois de um tempo viajando entre Colômbia, Bogotá, Panamá, Cidade do Panamá e Costa Rica, San José. Éramos evidentemente turistas e ninguém ali parecia realmente interessado em nos ajudar. Aquelas pessoas não devem ver turistas com muita frequência por ali. Apenas locais da Costa Rica, San José ou da Nicarágua, Capitão Anágua. A maioria dos turistas deve escolher a opção número 1 e ir confortavelmente no ar-condicionado de um ônibus de turismo. Por fim, depois de muito tempo procurando o lugar onde sairia o nosso segundo ônibus, convenci o Cebolinha Troca R a pegarmos um táxi. Eu gosto que toda vez tem o mesmo efeito. A pegarmos um táxi, que na verdade se mostrou uma versão Chicken Bus de carro 2 portas e sem nenhuma sinalização de que aquele cara tinha permissão do governo para transportar passageiros legalmente. É, obrigado por fazer com que todos os filmes de fuga pela América do Sul sejam realistas agora. É porque toda fronteira, assim, todo momento que tem alguém fugindo, ele passa exatamente por esse lugar aí. Uma feira, onde tem um monte de galinha. É mesmo. Entramos no banco de trás do carro enquanto o motorista foi fazer alguma coisa. Que bom que vocês estão confiando nesse nível já nas pessoas. Ele voltou logo depois, acompanhado do mais alto e mais gordo ser humano que vi pessoalmente até hoje. Tem algum personagem gordo na Turma da Mônica? Pai do Quinzinho? Pai do Quinzinho. Quem é Quinzinho? O namorado da Magali. Namorado da Magali, que é padeiro. Ah. Exato. E o pai do Quinzinho sentou no banco do copiloto. E antes que pudéssemos falar nada, o motorista arrancou. Meu Deus. Naquele momento, tivemos a certeza que estávamos fodidos. Era óbvio que havíamos caído num golpe, e o mínimo que ia acontecer é que teríamos todos os nossos pertences roubados, inclusive os passaportes, e seríamos abandonados em uma mata qualquer no quinto dos infernos da Nicarágua. Gustavo. Capitão Managua. Como mulher, eu já comecei a pensar no pior. Caralho, é verdade. Ser estuprada ali, por aqueles homens, ainda no início de uma viagem que era pra ser tão especial. Será que tínhamos planejado uma viagem de 1 ano que acabaria em 2 meses? pausa para uma explicação importante. Minha mãe deu um dispositivo muito interessante para a gente levar na viagem. Um rastreador com GPS para ela poder nos acompanhar a cada quilômetro. Além de enviar a nossa posição a cada 5 minutos, ele tem 3 botões. O primeiro, podemos padronizar uma mensagem que deixamos com "está tudo bem, chegamos a mais uma cidade". Enviávamos sempre que não tínhamos internet. Caraca, que dispositivo legal. O segundo era um botão de "aconteceu algo, mas está tudo bem", que nunca usamos. E o terceiro botão era o botão de emergência. Esse é um daqueles botões que tem uma tampa protetora, igual nos filmes de ação, para que não seja pressionado por acidente. É, agora ficou legal. Agora tá parecendo um filme do Indiana Jones. Agora vai, agora vai. Se apertássemos esse botão, quem receberia a mensagem não seriam nossos pais, e sim o serviço de emergência mais próximo, e ele só deveria ser usado em caso de risco de morte. Para ter esse serviço, ela pagava uma mensalidade que não era cara, e que a deixava mais tranquila com essa viagem maluca que estávamos fazendo. Caraca, que dispositivo legal! Agora foi impressionante. Porra! Tá aí, a mãe da Mônica Dentuça tomava ótimas escolhas, enquanto a filha nem tanta. Eu já vi essa história num filme, tem um filme da Amy Schumer que acontece todas essas coisas com ela. Caraca. Eu acho que a Mônica tomou más decisões porque ela é a Mônica jovem. Se fosse o Chico Bento, como que é? Chico Bento moço. Muito mais vivido, né, gente? É. Voltando à história. Estávamos nós dois, eu, Mônica Dentuça e Cebolinha Troca R, no banco de trás do carro, coração batendo mais forte do que se tivéssemos corrido uma maratona, transmitindo nossos pensamentos, já que nossos sequestradores podiam facilmente entender português. Eu peguei o GPS, tirei a capinha que protege o botão de emergência e fiquei com ele na mão, pronta para apertar e ver os helicópteros chegando ao nosso resgate. O Cebolinha Troca R pegou o canivete que carregava na mochila, tirou a faca e ficou a postos com ela na mão. Ficamos um bom tempo assim, olhando para o mapa do celular que, sem sinal de internet ou telefone, permitia apenas ver nossa localização no mapa previamente carregado. Dava para ouvir meu coração batendo, mesmo com o barulho daquele motor velho. Parecia um filme de suspense. Durante o caminho, os homens iam conversando e, vez ou outra, ele fazia um comentário com a gente. Preferimos fingir que não entendíamos espanhol. Às vezes isso os deixaria mais à vontade para discutir o plano de nos matar. E assim poderíamos escutar e nos preparar. Mesmo assim, vez ou outra ele comentava sobre a paisagem que estava ao nosso redor. O caminho era feito bem às margens de um gigantesco lago que era o nosso destino. Eu acho que ela quis dizer que é o destino caso eles morressem. Verdade, né? Num determinado momento, quando o mapa mostrava que deveríamos seguir reto, o motorista fez um balão e pega à esquerda. Peraí, ele fez um balão, ele contornou uma rotatória ou ele realmente fabricou um balão? Fez um balão e... Porque seria mais assustador. Do nada, tá ligado? Tipo, tará! Balão. E aí eles falaram, nossa, agora tem o perigo de causar um incêndio. Ou pode ser um cachorrinho, né? Que o cara foi, pegou aqueles balões gigantescos, palhaço. Tará! Fez um poodle. E deu pra eles rirem, né? Falar, vocês estão muito tensos. Ó. Pega esse cachorrinho. Aí o Cebolinha Troca R e dá uma facada no balão. No balão. Terror era a palavra que definia a minha expressão facial. O Cebolinha Troca R estava com cara de que realmente podia matar alguém com aquele canivete para nos defender. Será que vão nos levar para uma casa? Será que adianta gritar ou os vizinhos também faziam parte desse esquema? É agora, pensei. O pai do Quinzinho abre a porta, sai do carro e fecha a porta e se despede. O motorista arranca o carro, volta para a estrada e depois de mais uns 10 minutos... nos deixa no local combinado. Dividimos o táxi com o pai do Quinzinho sem ele pagar nada por isso. Que absurdo. Mas foi só. Eles não deviam deixar isso barato. É, vai na delegacia. Volta lá. Não. Volta lá e enfia o canivete no pescoço dele. No pão que o pai do Quinzinho tá fazendo. Eles deviam, né, pegar o cara pelo pescoço. Você não vai pagar, não, sua metade da viagem? Ele tá lá fazendo pão, ele faz aquele corte em cima, sabe? Pra dar aquela abertura. Sim. Aí ele vai lá e faz um corte na horizontal, olhando assim, muito sério pra cara dele. Não foi ali que aconteceu uma tragédia, mas foi uma sensação de near-death experience. E me lembrei de um ótimo episódio de Friends, mas não sei se vocês vão entender a referência. Você tá falando isso no programa do Guga. É. Como ousas? É, eu não tinha tentado que ela falava isso, senão eu não teria escolhido esse e-mail pela disfarçatez. Pela audácia. De perguntar se o Gustavo entenderia uma referência de Friends. Ele faz as referências de Friends. O Guga trabalhou em Friends. É, o Gustavo entende melhor de Friends do que o Ross. Eu entendi, vocês querem que eu explique? Explica. Por favor. Tem um episódio que eles vão andar no carro da polícia que o namorado da Phoebe é um policial. É o Michael Rapaport, que faz o Law and Order. E ele é fazendo participação especial, ele é um policial e ele leva eles pra dar uma volta. E aí eles estão tipo seguindo um cara, e aí eles ouvem um barulho que parece um tiro, e o Joey pula em cima do Ross pra proteger ele. Quer dizer, o Ross acha que o Joey tá protegendo ele. Depois eles percebem que foi só um escapamento que estourou, mas que ele acha que foi a mesma sensação e que ele tava feliz de estar vivo de novo. Parabéns, Gustavo. É, então, Mônica Dentuça, veja que o Gustavo não apenas sabia qual era a referência, mas ele sabia o nome do ator que fez esse episódio e sabia o seriado que esse ator fazia fora de Friends. E, puta que pariu. E o Joey, na verdade, só foi proteger o sanduíche de almôndega dele. Que era o melhor sanduíche do mundo. Aí começa na... Turn down for what? Ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta. Chegamos no pier, compramos nosso ticket e seguimos de barco para Ometepe. Não sem antes o Cebolinha troca R, perder seu ticket pro vento. Nossa, caraca. Aí ela começa, segunda parte da história. Cebolinha foi atirado no lago. Nossa sorte é que o cara que estava fazendo o controle dentro do barco era o mesmo que nos vendeu o ticket. Ele se lembrou da gente e ficou tudo bem. Aqui tinha um risco, né? Do cara que achou o ticket ser o louco. E aí ele chamaria o Cebolinha de cenourinha e começaria a acontecer várias coisas loucas com os dois. É verdade. Ou ser o cara do começo da história que teve a pochete devolvida. Isso. Ou como o ticket foi, né, pelo vento e eles estavam no lago, podia ser o bicho do lago ruivo da segunda história. Meu Deus. Tinha esquecido isso já. Esse programa foi um erro, né? É, totalmente. Quem escolhe esses e-mails? Foi mal, galera. O Rafael tava num momento muito dark, cara, quando ele escolheu esses e-mails. O Rafael tá vindo numa crescente, né? É. Não, eu não tô vindo numa crescente. Vocês têm que entender como que é a seleção dos e-mails. A gente vai escolhendo os e-mails e dizendo assim, esse é bom, esse não é, esse é mais ou menos. E aí, alguns ficaram pro final, mas eu não tinha figura toda, assim, de quais eram os e-mails que seriam escolhidos, porque foi ao longo de bastante tempo. Uma coisa que eu tava pensando aqui sobre a história em si, será que esse rolê de táxi que eles pagaram, que eles inclusive deram uma carona pro Gordão, será que não acabou custando mais caro do que se eles simplesmente tivessem pegado um ônibus lá atrás? É possível. Essa é uma pergunta muito bem elaborada que eu gostaria de ter a resposta nesse momento. Mas olha só, eu realmente entendo a sensação dela porque já aconteceu algo muito parecido comigo. Uma vez, eu fui, a convite da ESPN, eu fui assistir um jogo da NBA que teve no Rio de Janeiro. Foi do caralho, foi foda. E aí, eu cheguei no aeroporto e peguei um táxi que ia direto pro estádio, pro ginásio do Engenhão. E é num lugar, assim, não muito amistoso do Rio de Janeiro. Uhum. É o caminho e tal, assim, do Galeão pro Engenhão. E aí, a gente tava andando por uma dessas linhas do Rio de Janeiro, linha vermelha, linha amarela, nunca sei qual que é qual. A gente tava andando por ela e beleza, tá ali. Você tá andando na estrada meio que suspensa assim, mas você é rodeado de favela por todos os lados. E assim, e você vê o exército nas favelas. E nem era nessa época agora de intervenção, faz um tempo isso já. Aí, tem uma hora que o cara simplesmente sai da estrada e entra na favela. E eu tava falando por mensagem com o Dave, o Azaghal. Uhum. Eu falei, Dave, eu tô entrando na favela. Se eu não falar com você em 5 minutos, chama a polícia. E ele ficou, caralho, o que aconteceu? E aí o cara entrou, e eu falei, meu irmão, eu falei pro taxista, né? Onde você tá indo? Que porra é essa? Na hora. Aí ele falou assim, não, peraí, não, eu só tô... E ele começou a ir em direção a uma rua que tinha um caminhão do exército. Sabe aquele caminhão do exército, tem uma lona e 50 soldados, assim, no negócio? Aham. O caminhão dos G.I. Joe. É, do G.I. Joe. Eu até fiquei mais seguro de que tinha esse caminhão ali. Mas ele tava indo na direção da rua onde tinha esse caminhão do exército. Eu falei, meu irmão, onde você tá indo, cara? Que porra é essa? Porque eu tava com o caminho no GPS, né? Aí ele falou, não, eu só vim aqui desviar do trânsito. Eu falei, não, cara, pega aí a linha amarela de novo, sobe aí. Ele falou, não, mas eu já ia subir ali na frente. Eu falei, sobe aí, caralho. Aí o cara ficou meio zoando, sabe? Tipo, ah, esse cara é paulista, né? Medroso, não tem amanhã de andar no Rio. Aí eu falei, não, você fica aqui até o final. Aí ele ficou todo, não, mas é porque é normal, eu tava fugindo um pouco do trânsito. Eu falei, não, cara, anda por aqui até o final e tal. E aí foi só isso. E aí eu fiquei com essa sensação, assim. A sensação que eu tive foi essa do cagaço. Sensação do Ross. Eu fiquei assim, caralho. Tipo, na hora que o cara saiu, eu falei, fudeu. O cara me viu, né, sábado de manhã, chegando no aeroporto, sem mala, falou, playboy. Essa cara de quem passa talco antes de deitar. Pronto, tá aí. Fiz aqui. Natal, ó, vai ter até pernil. Mas assim como a história da nossa amiga Mônica Dentuça, foi uma não história, no fim das contas. Que programa, meus amigos, que programa. Saudades do senhor Los Angeles. E se você tiver coragem, boa viagem. Tchau. Adeus. Falou. Este podcast foi editado por Caio Corraine.